filho de 3 e ela 16 anos. Só se deu conta da conta no sexto mês. Mano, abortado podia. E o que ela fez? Pois é. Hoje é o feto quem conta essa história pro vocês. Segunda etapa foi foda. Meu pai controlou, ficou perto. Me ensinou ser homem sem me falar nada. Eu apenas vivi, observava quieto. Não guardava, falava, ele não vale nada. Às vezes acreditava que era o fim da linha. Antes alimento pra nós era afeto. Ali afeto era tudo, era família. Eu quero entender o que cê chamou de papo reto. É o que eu sou, fala o que pra tu é família. Eu conquistei isso aqui fazendo meu trabalho. Nem dá pra fazer free, rimando pra caralho. Cê quer mesmo que eu jogue na sua cara? Se quiser meu mano, eu paro e jogo agora. Pra mim certeza que me achar tão foda. E chamar minha mãe de Nossa Senhora. Foi tanta mudança, é igual cigano. Aluguel atrasado no carro do ano. Aliás, nem era carro e aliás, se eu não me engano, cês não estavam lá comigo, agora tão me criticando. Outra vez um baleado na minha porta, no domingo ensolarado de janeiro. Se mudar pra onde agora não importa. Ou é favor ou aqui não tá maneiro. Qualquer lugar sempre foi casa pra nós. Desde que sob o mesmo teto estivéssemos. E mesmo se o teto fosse o céu, não morreria ter o dom do amor eterno. Às vezes abro meu caderno, às vezes penso em comprar o terno. Às vezes penso até maçonaria, já que tudo sempre foi algo fraterno. Rap veio junto com a adolescência. A fama se embolou com a formação. Imagina a cabeça da criança com 15 alcoólatra, princípio de depressão. Foda-se, eu vi várias minas. Mergulhei a fundo e fundo e fui em todas elas. Quase me afoguei em dose de pinga, tentando evitar que me afogasse nelas. De resto é tipo o que vocês já sabem. Caso não saibam, talvez seja mesmo pra tu não saber. Hoje eles querem ser heróis, boas faminha. Avisa mais vista que morre enferrujada, a culpa é minha. Eu sou obstáculo que acharam que não tinha. Dos últimos o último, primeiro por ironia. Que transforma em algo que não é poesia. Que faz letras e flow quase que telepatia. Obrigado hip hop pai e mãe. DJ Kaique, o novo rico que ironia. Isso é um recomeço ou um déjà vu? Já nem sei em qual devo acreditar. Diz quando cê vai ficar de vez. Saiba que é seu lugar. É, isso é um recomeço ou um déjà vu? Já nem sei em qual devo acreditar. Diz quando cê vai ficar de vez. Oh, por tempos eu vi meu amor na gaveta. Logo assisti o rancor guiando a caneta. Não sei se por vaidade ou necessidade, mas por noites busquei uma oportunidade. Então não posso estragar tudo se hoje eu tenho minha presença de estudo. Foda-se quem quer o desenho. Tipo favela na pele, nos olhos e não da boca pra fora. Vem que o momento é agora. Olhei pra todo aquele amor e disse: não guardo nem meus versos, quem dirá mágoas. Vi de perto a solidão. Quem vê cara não vê coração. E o coração sente o que a boca não fala. São palavras que machucam, mas não falo, guardo e ponho no som. Quem sabe eu te ligue a cobrar. Cê vai atender ou desligar? Isso é um recomeço ou um déjà vu? Já nem sei em qual devo acreditar. Diz quando cê vai ficar de vez. Saiba que é seu lugar. É, isso é um recomeço ou um déjà vu? Já nem sei em qual devo acreditar. Diz quando cê vai ficar.